Oxente, o jumento empacou-me. Ah, pois, vai se lascar, homem. Três juntas de boi, duas galinhas e um pato. Isso aqui é o girimu, uma abóbora. Ih, eu vi o padre de cueca. Manteiga de garrafa é R$3. Homem, tu já foi se lascar hoje? Água de moringa. Água de moringa. Aqui a casa é minha, mas a liberdade é sua. Gente, já consagrado do meu coração, seja bem-vindo ao nosso cantinho. Pode entrar, pode sentar, aí. Se sirva aí de pizza, porque a casa pode não ser sua, mas a liberdade é, rapaz. Mas, rapaz, hoje juntamos a toque de caixa, uma verdadeira jagunçaiada do meu coração para especular o que vem por aí. Sim, a gente vai falar sobre o Auto da Compadecida 2. E comigo, para dar sua opinião e fazer o seu próprio filme, tá aqui comigo a nerd bordadeira Rebeca Bento. Oi, pessoal, tudo bom? E do lado da Rebeca Bento, tem a nordestina mais porreta que eu conheço, Cristiane Navarro. Eu que tenho sangue de Maria Bonita, vindo do Facebook Podcast, estou aqui para dar a minha versão. Boa noite, bom dia, boa tarde. E em um dos cinco lados da Cristiane Navarro, tá o cabra do Teatro Escuro do Pensador Louco, o próprio Pensador Louco. Olha, muito bom, sempre uma honra ser chamado para gravar aqui. E eu me preparei tanto para esse episódio que eu estava ali no Pornhub assistindo a versão pornô do que a gente vai tratar, chamada O Fundo da Comadre Cida, que é muito bom, muito interessante. Que seria uma sequência muito mais digna, né? Ai, caralho. É isso aí, gente. A zoeira vai começar, vai continuar daqui a pouco, depois dos recadinhos do Jorge. Senhores e senhoritas, ouvintes do Água de Moringa, aqui é Jorge, seu editor. Vamos para mais uma sessão de recadinhos. Bora! Enfim, vocês sabem que o podcast faz parte do portal Paranerdia. Então, basta mandar aquele comentário maroto no site www.paranerdia.com.br, para o e-mail paranerdia@paranerdia.com.br, no Twitter @paranerdia, no Facebook, facebook.com/paranerdia, no YouTube, youtube.com/paranerdiatv e no Telegram, no grupo Ouvintes do Paranerdia. Para quem sabe, eu lidero o podcast Animesphere e aqui temos todos os links em um link só. Basta dar um pulo em linktr.ee/animesphere que tá tudo certo, você acha tudo lá e tá tudo tranquilo. Belezinha? Então, voltando pro Água de Moringa, fora o site do Portal Paranerdia que vocês já ouviram por aqui, nós temos o Twitter no @jsantos, que é J com dois T's, porque o cara é enjoado, no Instagram @águademoringa, no Telegram temos o nosso grupo t.me/águademoringa, que também tá tudo certo, e no YouTube youtube.com/águademoringa, onde o Jota anda publicando uma pancada de coisa bem interessante e se eu fosse você, ia lá assistir. Belezinha? Fiquem com o episódio que está muito bom. Datando definitivamente o episódio, no dia 13 de março, os atores Celton Mello e Matheus Nasches... O Matheus lá. Sei lá como é que se escreve. Aí, ó, eu tenho a onda da tua aqui, tu tá tirando da comunicação. Eu sou burro, é diferente. Não, joga aqui pra Os dois astros do filme O Alto da Compadecida vieram a público para corroborar os boatos que já rondavam as redes sociais, inclusive a quase gafe da cometida pela Virginia Cavendish, que soltou a notícia e apagou imediatamente, e o estúdio, o diretor confirmou isso na tarde do mesmo dia, né? A notícia está rondando a internet e desde então muitos portais estão se posicionando, alguns no hype, né, igual eu, né, outros com desdém e descrença igual o Pensador Louco por aí. Os motivos que estão deixando essa notícia no hype é, primeiro, a morte do autor Ariano Suassuna, né, já foi pra glória, tá lá com Nossa Senhora, né? A morte da maioria dos personagens dentro da história, o desfecho da história finalizando o arco e o sacrilégio, certo? A audácia de sequenciar uma obra consagrada, que foi a opinião de um dos grandes portais aí do Brasil, né? E eu, como não sou besta nem nada, né, trouxe meus amigos aqui para falar a respeito disso. O que é que vocês acham dessa notícia de uma possível, né, que já tá confirmada, a continuação do Alto da Compadecida, o filme. Caralho, tem que falar o nome? Fala, Rebeca! Gente, assim, esse é um daqueles filmes que eu não consigo, quer dizer, não conseguia pensar em uma sequência e, tipo, não dá, porque primeiro que nem filme era, né, era uma série. E aí, a história original adaptou pra uma série, e depois a Globo foi, juntou todos os episódios e transformou num filme, né? E que ficou muito bom. Assisti primeiro como filme, depois vi como série. Mas, já que a gente tá aqui, né? Eu achei legal, eu achei interessante. E tem umas oportunidades aí que dá para ser exploradas e que eu acho que ficaria interessante. É, vamos lá. Eu tava até falando com o Jota antes da gravação começar. Basicamente, eu não me importo com esse tipo de julgamento, assim. Eu acho uma falcatrua muito grande quando isso é vendido, assim, baseado na mente de Ariano Suassuna, baseado em seus trabalhos e tudo mais, quando todos nós sabemos aqui que Suassuna nunca escreveu uma sequência para isso, quiçá pensou algum dia numa sequência para isso. Então, como em toda atividade cultural / mercantilista, ela é só a forma de espremer um limão que já não tem nenhum suco para dar. O que não quer dizer, de maneira nenhuma, que eu acho que isso macule a obra original, que não macula, a obra continuará existindo, tanto a peça quanto suas versões cinematográficas e televisivas, e que ninguém possa fazer isso, cara. Por favor, faça, os personagens estão aí para serem usados, se eles nunca mais forem encenados, lidos ou mencionados, aí talvez eles caiam no limbo do esquecimento, mas de resto não, faz, fica à vontade. Vai ser bom? Não tenho a menor ideia. Me importo? Também não, mas a gente tem... no mundo das falcatruas culturais, a gente tem muita coisa de exato teor. Não fizeram Titanic 2, A Vingança? Não fizeram... Passaram o Highlander 1 inteiro, o filme Highlander, falando só pode haver um, e fizeram o quê? Fizeram o 2. Fizeram Meu Primeiro Amor com Macaulay Culkin. E conseguiram fazer o Meu Primeiro Amor 2, que nem tiveram a pachorra de chamar de Meu Segundo Amor. Qual é o sentido disso? Caralho! Tem um filme chamado O Exorcismo, onde o padre não morre e continua como exorcista, ou seja, era o penúltimo, o antepenúltimo exorcista, teria que seguir carreira. Eu realmente, simplesmente, só não me importo. Cris, tá com pizza ou alguma outra coisa? O que você achou, Cris? Opa, delícia! Rapaz, eu acho que pode ser. Agora pensando, analisando todas as possibilidades que os meus companheiros de bancada aqui estão trazendo, eu acho que é isso aí. Não, mentira, vou dar minha opinião. Filha da mãe. Será que não vão ali, com todo respeito a todas as religiões, não vão no centro espírita de repente e ver o que Ariano Suassuna acha pra escrever e fazer com o Chico Xavier? Nossa! Poderia ser. Estão subestimando a humanidade. No máximo, o que poderia dar de errado é de eles usarem uma tábua Ouija, um médium sem muito senso de timing, e pegarem o momento em que Suassuna tá lá no além dando um malho na Dercy Gonçalves e atrapalharem e vir transcrever um monte de gemidos. E a Dercy vai, vai tomar no cu, liga outra hora, tô ocupado, porra. Não, ia só chamar o Nerd Master pra interpretar a Dercy que tá tudo certo. um desses grandes portais que noticiaram isso aí foi o R7. Disseram que é um sacrilégio, né? É sequenciar, viu, Cris? O que é que você acha disso? Eu acho que nem a Ariane Suassuna escreveu o Alto da Compadecida. Eu li o livro, eu tirei todo o glamour que eu tinha, toda assim, eu tipo, pô, o Ariane Suassuna, um cara altamente inteligentíssimo. Fui ler o livro pra quê? Pra me decepcionar. Eu queria ficar com a minha. Foi na Ilu, na minha quietinha, assim, na ilusão. Porque, na verdade, isso aí foi o Alto da Compadecida, ele foi escrito para o circo, né? Para ser ali peça. Era uma peça de teatro popular, sim. Isso. Aí fui lendo a história ali do autor e tudo. O Ariano Suassuna pegava cordéis escritos dos autores. E o que ele fazia? Ele só montava ali o quebra-cabeça. Eu digo, cara, nem a pachorra de criar alguma coisa. Ele só juntou. Eu disse, rapaz. No caso do. No caso do Alto da Compadecida, clássico, ele utilizou o cachorro que descomia dinheiro, que na verdade era o cavalo que descomia dinheiro, né, que cagava dinheiro, o castigo da soberba e o enterro do cachorro, né, que é a parte principal que compõe o filme original, né? Que foi esses três cordéis, assim, foi a base. Mas dentro da obra tem pedaços de outros cordéis lá, porque são cordéis situacionais, né? Então, ele só fez, como o Cris falou, uma coxa de retalho ali, claro, né? Quando a gente olha hoje, a gente fala assim, é óbvio, né, cara? É muito fácil, é só juntar, né? Mas ninguém tinha feito isso antes, né? Juntado tudo e transformado isso numa obra que ganhou as telas, né? O coração. É, o maior... O autor, ele reconheceu isso e ele falou isso. É, mas eu não vejo mal nenhum nisso, Cris, porque, na verdade, ele pode ter pegado esses causos que eram de domínio público, inclusive, para rechear momentos do livro, mas todos os personagens, o desenvolvimento dos personagens, isso. O fio condutor, isso é tudo dele, assim. Então, não é tão diferente do que, por exemplo, o Alan Moore fez com a Liga Extraordinária, né? Pegou personagens em domínio público que já existiam e colocou todos numa narrativa que nunca tinha existido antes, né? Eu acho... Bem válido, acho bem legal. Por exemplo, ele pegou o João Grilo, que tem sua própria história, sim. E colocou ele para viver outras histórias dos cordéis populares. Não, mas o problema não é ele ter juntado ali, que também não é uma tarefa fácil. O problema sou eu, vocês não estão entendendo. E eu tava aí na Ilu, quietinha aqui. Aí eu falei... E achei que era uma coisa e era outra. Veio a realidade na cara assim, ó. Tchá. Você entendeu? Aí eu. Onde está teu Deus agora? Exato. Cada talvez vez... tenha sido. Tão, talvez, eu tô elucubrando, assim, tenha sido pelo fato de você ter conhecido o texto depois de ver a adaptação. E aí firmou mais aquilo por ter sido como você conheceu a história primeiro. E depois isso meio que desconstruiu na tua cabeça e ficou decepcionada com como o texto era e como ele foi feito, é isso? Talvez? Primeiro eu conheci a série, né? Aí depois o filme. E aí eu disse, eu vou ler o Alto da Compadecida. E por último é que eu li a obra. E aí foi quando eu lendo a obra que nos prefácios ali, a parte do autor, falando sobre o autor, que eu me decepcionei. Mas assim, o livro, ele é fielmente ao filme... Ali, todas as falas do filme tá no contexto do livro, a peça, né, no caso. Mas foi isso que me decepcionou, foi eu ler, porque eu não sabia dessa informação. E quando eu fiquei sabendo, aí meu mundo caiu. Mas não tem problema nenhum, tá, gente? É só foi uma coisa interna aqui que eu tive que botar pra expurgar. Fora. Mas não sabe. Tem que confessar aqui com a gente, tá, pô, maravilha. Não, mas é pra isso mesmo. Rebeca, tem mais algum comentário a fazer assim, em cima desse assunto? Bom, eu acho legal que toda vida que eu falo que eu sou nordestina, pra alguém mais baixo... Não dá nem pra perceber, né? É, pois é. Sempre fala. Sempre fala alguma coisa do Auto da Compadecida. É interessantíssimo. Eu acho isso muito legal. Mas se tornou mainstream, né? É uma obra que quer queira, quer não, ainda representa muito da cultura do Nordeste do Brasil. Exato. Né? Então, a gente tem que viver com esse estigma, entre aspas. Bonito estigma, mas ainda estigma. Pois é. É dos nossos estigmas, esse é o menor. Passar horas falando de outros estigmas, porque eu, além de ser nordestina, tô no meio do sul aqui. Olha que filha da mãe, sumiu só pra comer pizza lá embaixo, velho. Pra não dividir com gente. Ainda tem aqui, quer, Jota? Tá bom, eu vou mandar você ir pra aquele lugar, fazer aquele negócio, você vai ver. Ah, eu vou precisar de companhia, tu vai comigo? Se fodeu. Não, nunca. Então, pessoal, como a gente aqui não é besta nem nada, e já que a gente já sabe que vai acontecer o filme 2 do Auto da Compadecida, a gente se adiantou e a gente fez melhor. Então, a minha equipe aqui, cada um trouxe seu próprio roteiro para falar de uma sequência, de uma possível sequência do Auto da Compadecida, e eu tenho certeza que vai ser muito mais sucesso do que esse filme que vem por aí. E para começar essa brincadeira, eu queria saber da sequência da Cris Navarro. Sim, ela me deixou com muita curiosidade. Então, Cris, como é que vai ser seu filme 2? Já que você tá com curiosidade, muito curiosidade. Não ponha vírgulas! Ai! Eu vou falar então sobre o meu roteiro do Auto do Cu Padecido. É uma sequência pornô? Não sei. Acho que eu vou deixar ele falar por si, né? Melhor? Que assim seja. E que os anjos digam amém ou não. O Auto do Cu Padecido. Vou contar como nasceu. Lindo, rosa, preto, branco, amarelo, não importa. Tudo é enrugado. Tropeçando pela vida, das primeiras pregas assistidas, foi criando as suas pinças. Sem controle da sua vida, assim que nasceu, todos os órgãos obedeceu. O cozinho, filho do seu majoritário cuzão, perdeu a razão. Discutiu com o intestino e a merda estava feita, mas não queria sair. Nessa luta de espartanos, não fugir do campo de batalha era um sinal de coragem, independente do número de inimigos. Permanecer firme em seu posto e sempre há possibilidades de chamar reforços. O cu, que agora crescido, forte, valente e admirado por todos, por ser um buraco que fica pendurado e não vaza, é uma perfeita companhia. Chamou logo uma pequena espadinha para dar uma olhadinha. Para dar uma olhadinha naquela merdinha, que era tinhosa de teimosa. A espadinha, com aquela cara fofa, com um olho só, encantado pelo cozinho, entrou e saiu. Entrou novamente e saiu. Nesse ritmo emocionante, quando finalmente veio ao mundo exterior, de tão cansado que ficou, do tanto que trabalhou, chorou. Chorou até dormir. Enfim, a merda aconteceu de sair e decidiu que com o cu não adianta competir. Nessa luta, que parecia perdida, o cu é rei na arte da vida. Pô, muito bom. Caramba. Caramba. Jota, você tá mutado, tá, cara? Caso você esteja falando aí um monólogo. Só pra lembrar, Jota. Eu fiquei emocionado com o choro depois da guerra contra o cu. Eu muito tô bom. Pensando como é que ela vai colocar isso no filme, velho. Metáforas, sempre lembrar metáforas, de metáforas. Simbolismo, surrealismo cinematográfico, acho muito válido. Exato. Ou X-vidros, né? Ou X-vidros. Eu não sei de onde saiu, isso saiu hoje, no final da tarde, eram as 5 horas da tarde que saiu da minha cabeça, porque fiquei queimando meus neurônios até hoje, desde ontem que o Jota me chamou. De onde saiu, eu não sei, mas eu já vi onde entrou agora. Uau! Entrou do alto do compadecido. Por isso que ele morreu depois, mexendo em transporte, todo entra e sai. Meu Deus do céu, que medo. Ó, esse programa vai começar a ser mais 18. Caralho. Bom, quer adicionar mais alguma coisa, Cris, no seu roteiro? Eu queria a opinião de todos aí. Eu queria saber do elenco. Quem vai interpretar o cu? Qual cu será? Boa ideia. Pensador, me ajuda aí a escolher um ator. Pronto. Virei sommelier de cu. Meu Deus. Perguntou pro especialista. Que é isso? Vou morrer. Perdemos a equipe. Caralho. Não vai nem tentar, pensador. Não, eu fico imaginando o trailer do filme. Apresentando Zé da Silva como o cu. A espada eu já sei, a espadinha pode ser o Big Mac, né? O Kid Bengala, pode ser, né? Pode. Pode ser uma espadinha meia bomba, né? Pode ser ela dormindo, a bicha dormindo, já é grande, imagina ela acordada. Eu não sei não, eu nunca vi não. Tu nunca viu, Jorge? Que é isso, Jorge? Jorge já deve ter visto. Jorge já deve ter visto. Opa, aí, ó. Tá vendo, Jorge? Mesmo você não estando aqui, você faz parte da conversa. Sempre, cara. Sempre em nossos pensamentos. Que assim seja. Né? Pois bem, pessoal, vamos. Depois de uma abertura entre. Bota a abertura nisso. Vamos passar para o roteiro do Pensador Louco. Também estou curioso para saber o que vai rolar. Uau! eu terminei esse roteiro pouco antes, na verdade é um outline do roteiro, assim. É, pouco antes de entrar na sala, eu estava aqui fazendo e tentando chicotear minhas filhas para não me perturbarem. Mas eu pensei numa sequência para o Auto da Compadecida chamada O Auto da Compadecida 2. Eu sei como vocês se fuderam na história passada. Boa. Vamos lá. Sinopse. 25 anos depois do encerramento do épico, a urbanização e modernidade chegaram ao cafundó do Judas da cidade de Pernambuco, onde se passava a história original. Ao final da peça, Chicó havia prometido todo o dinheiro que haviam ganhado com os estelionatos à igreja, e assim cumpriu. E de tal forma tocado pela moral e fé do que testemunhara, Chicó decidiu seguir caminho de pregador, espalhar pelo sertão a palavra do Senhor, salvar quantas almas pudesse, tanto do sofrimento da vida paupérrima, quanto das armadilhas do cão em cada esquina. Foi nesse momento que Chicó ouviu falar de uma nova forma de fé, crescente no Nordeste brasileiro, quiçá no país inteiro. Chamada Igreja Neopentecostal, ele viu nela sua chance e embarcou sem pestanejar. Nos dias de hoje, ele é vice-pastor da Igreja do Pão Quentinho do Senhor e sente a cada dia mais cumprir seu propósito na vida, contando suas histórias cada vez mais impossíveis de não arrebatar fiéis. João Grilo, no entanto, pareceu não ter aprendido tanto depois de sua epopeia. Ainda seguindo firme e forte na carreira de aplicar golpes, usando de sua esperteza e língua afiada, escalou o mundo dos trambiques, atualmente envolvido em venda de criptomoedas, as quais rendem mais do que fungos em chapeleta de frequentador de puteiro. E separado há muitos anos de Chicó, por motivos de o segundo não querer mais se envolver com trambiques, João Grilo o acaba encontrando num congresso de Gideões, no qual procurava novas vítimas de seu empreendedorismo. No encontro, depois de abraços e alguns minutos de papo, ambos acabam conhecendo no evento Jane Funda, influencer religiosa, virgem, Miss Peitolas Gospel e conselheira de engatamento carnal ungido com ampla experiência sexual. A conversa entre os três gera uma afinidade imediata. Jane quer conhecer Chicó mais intimamente, devido a ver nele a chance de torná-lo pastor de renome e assim abocanhar uma fortuna em Tisbe. João Grilo, esperto, vê nela uma trambiqueira como ele, o que atiça sua vontade de criar uma parceria carnal e profissional com ampla margem de lucro para ambos. E Chicó, por sua vez, deseja apenas molhar o biscoito, porque como vice-pastor, apesar de pregar incessantemente a palavra de Deus, ainda não ganhou um centavo e está cansado de só levar novinhas para seu pastor sem nunca comer ninguém. Jane Fonda se baseia nas histórias de ambos para sugerir que lancem um novo produto nas igrejas, cuja patente os deixará rico e precisa de uma ideia. Assim, é começado um brainstorm. Lembrando de seu embate com os cangaceiros, João Grilo adapta imediatamente a fábula da gaita de pá de inciso que desmorria a gente e vem com a ideia de um vídeo de TikTok exclusivo para assinantes que salvaria pecadores do inferno no momento do pecado. Ele também visualiza a ideia de um homenagem a Truá entre ele, Chicó e Jane Fonda, mas logo desiste por achar o Chicó muito frouxo. E Chicó pensa em usar suas habilidades de contar os causos para vender o produto nos cultos e finalmente poder cumprir todo o seu potencial com a palavra do Senhor. A conversa flui muito bem, até perceberem que precisariam de um investimento grande para começar essa startup, produzir o vídeo e conseguir a patente de propriedade intelectual anti-duplicações ilegais. Como depender da renda de influência de Jane. Chicó ganhando quase nada como vice-pastor e criptomoedas oscilando muito para pagar em larga escala, os três então decidem engabelar Bom Dia Macedo, o líder maior das igrejas neopentec do Brasil, o maior bispo do país. O que eles não contavam é que Bom Dia Macedo era um macaco velho. O alinhado e ungido homem de Deus concede aos três uma audiência, ouve atentamente o que tem a dizer, sorri e sugere prontamente um contrato. Suas condições são ótimas, poucos juros pelo investimento inicial e tudo mais, e o vídeo milagroso seria de propriedade dos três enquanto vivessem. Então, com os olhinhos brilhando por verem todos os seus sonhos perto de se realizarem, os três decidem ali mesmo assinar o contrato. O primeiro a assinar é Chicó, o qual faz uma prece a Deus por ter lhe dado esta chance única de, após só mais aquela pequena trapaça, poder voltar a pregar sua palavra somente por dedicação. A segunda é Jane, a qual está feliz por não precisar pôr em prática seu plano com Chicó e prometendo a si mesma nunca mais encostar em pobre brasileiro depois de enriquecer, preferindo alugar escravos sexuais holandeses para sua satisfação quando o dinheiro entrar. E o último é João Grilo, ainda um pouco descrente, porque nada na vida jamais tinha lhe caído de graça no colo. Mas quem sabe apenas daquela vez. E quando este último está para assinar, são subitamente interrompidos por um adolescente que abriu a porta trazendo café e água geladinha do Rio Jordão e andando de pernas bambas porque aparentemente atendia a outros pedidos de Bom Dia Macedo no fim do dia. O menino leva um esporro de Macedo por interromper a última assinatura. Assustado, o garoto desnutrido e arrombado tropeça e acaba derrubando a água na mesa, no contrato e o café quente na cara de Bom Dia Macedo, o qual berra instantaneamente. Irritado e com a cara queimada, o bispo parte para cima do garoto para esganá-lo, mas comete um erro. No meio da corrida, com o café quente irritando suas pálpebras queimadas, acaba pegando a primeira coisa à mão para limpar o rosto e esta é sua peruca. Ao fazer isto, deixa à mostra dois pequenos chifres em sua testa. Ele percebe que errou e grita que seu plano fracassado era matar os três logo após assinarem o contrato para que a ideia fosse só sua e ele triplicasse sua fortuna engabelando os fiéis. E agora, com tudo arruinado, decide matar todos da mesma maneira. A um comando de voz, a porta do escritório se abre e cinco ninjas Red Pill com uniforme vermelho Campari entram com peixeiras na mão. E tudo acontece muito rápido. Jane dá um gritinho fino, Chicó cai de joelhos a rezar e João Grilo se esconde atrás de Chicó. Mas no momento da primeira facada, é o garoto que salva todos. Abrindo os braços, exalando luz intensa o suficiente para pulverizar os Red Pills e esconjurar o velho demo de volta para o inferno, deixando de resto apenas o corpo seco do bispo no chão. Após isto, com vestes feitas de luz azul, o garoto revela-se como Deus e seu corpo muda para a aparência de um homem velho. Então, depois de passar um esporro em todos, principalmente por nenhum deles ter percebido o anagrama óbvio do nome do bispo, e que não aprenderam nada depois do último encontro, Deus desce o lenho neles, fala que observou os dois atentamente para que tomassem uma tenência na vida depois de tanto tomarem no rabicó da última vez. No fim, ele dá um pescotapa em cada um e eles estão de volta no mundo real, pobres e com o resto da vida a viver. No final, Chicó e João Grilo se abraçam como irmãos que são e antes de qualquer coisa saem para o bar para beber, porque se lascaram mais uma vez. E Jane, irritada e sem entender muito do que aconteceu, dá uma bicuda no corpo do bispo morto e decide ir fazer uma conta no OnlyFans para vender pack de pregas no filó com formato de rosário. Fim. Meu Deus. É só isso que eu tenho a dizer. Meu Deus. Me diga uma coisa. O molequinho de pernas bambas era Deus. Era Deus. Quer dizer que o bom dia... Bom dia. Que é um anagrama de diabão. Diabão. Entendeu? Tá. O bom dia, ele... Torou Deus, mas Deus estava ali já sabendo que ele ia tentar aquela falcatrua em cima dos dois, os quais ele observava desde o término do primeiro filme. Eu parei nessa constatação de que o diabão chegou junto ali do moleque. Eu ainda tô morando nessa cena. Ô, irmão, mas já dizia Raul Seixas, lá vem Deus, vem de abraços e de braços e abraços, com, e abraços mal romance, com mal num romance astral, cara. Num romance astral, é. Caralho! Ó, eu gostei pra caralho. Eu gostei muito. Mesmo desculpa, porque faz sentido. Foi às pressas. Como não, eu disse, eu fiz foda. Antes de entrar, cara. Foi malzão. Cara, é assim, tá difícil achar um roteiro comercial que bata nesse. É, eu escalei só atores e atriz de Pernambuco, menos um, menos Deus, que Deus é... Eu escolhi Irandir Santos como João Grilo, Renato Gomes como Chicó, Fabiana Carla, comediante Fabiana Carla, como Jenny Funda, Aramis Trindade, que tem cara de senhor alinhado, como Bom Dia Macedo, e o Grande Otelo em recriação digital, tanto quanto moleque, quanto como velho, quando depois assume sua posição de 10. De Deus. E eu escalei, é claro, Neville de Almeida pra dirigir, porque se tem putaria, tem que ter Neville de Almeida, né? Neville Santos é um gato, meu Deus. Ui! Tô casada. Beca, me diz aí. Gente. Eu vou ser deportada de casa. Te amo, meu amor. O meu roteiro não é tão poético como os meus colegas. Mas ele é family friendly. A gente entendeu. Então, gente, eu vou logo falar quem são. Porque assim, tem que ter, pra mim, cearense no meio, né? Porque, nossa. E justo. Como eu sou muito fã de comédia, eu imaginei algo estilo Cine Hollywood. Muito bom. Pois é, só que, sei lá, vamos aí pegar o arco da Dorinha e do marido dela, né, a relação com a cachorra e tal, só que vamos adaptar para os dias modernos. Quem seria o casal, Dorinha e como que é o nome do marido dela, gente, que eu esqueci? Frederico, não, peraí. Não, eu só lembro, eu só quero falar o nome do ator, que é o Danton Mello? Celton Mello, enfim. Peraí, o marido da padeira, é isso? O padeiro? É o padeiro. Não era o Diogo Vilela? Diogo Vilela, isso. Mas como que é o nome dele? Vocês lembram? Personagem? Eu não sei, na peça eles não tinham nome, era só o padeiro e a mulher do padeiro. Acho que eles não são dados nome em momento nenhum. Enfim. É o Eurico, gente, o Eurico. Eurico, isso, eu chamei Frederico. É. E aí eu pensei em adaptar o casal. Por que não um casal gay? Queria muito de casal gay Max Peterson, que ele é ator também, né? Mas ele é um influencer aqui do Ceará, que mora em Paris e tá até num novo filme bem interessante, esqueci o nome, mas é bem legal, muito bom, só que esqueci. Bem-vinda a Kixaramobim, lembrei. E o Silvério Pereira, que todo mundo acho que conhece, dispensa apresentações. E aí, eles sendo pais de pet, assim, tipo, a gente, como a gente vive a nossa relação com os cachorros hoje, com os gatos que são da nossa família e, tipo, a constituição familiar hoje é realmente um casal e o cachorro simplesmente é tudo na vida da família. Então, assim, como eu não gosto de coisas tristes, eu acho que já amarre triste abaixar a nossa vida, então vamos pro cinema para rir, né? Não vai ter nada de morte. Mas por que não a cachorra, sei lá, sumir? Um dilema desses. E assim, tipo, aquela coisa bem perua. Gente, eu adoro essas histórias, assim, muito doidas. E é isso, é bem simples o meu roteiro, não tem nada demais, mas é muito questionando e fazendo ironias e fazendo coisas assim do tipo, as ironias que a gente tem da vida, dessa constituição familiar nova, do cachorro tá substituindo o filho, nada de críticas, mas só assim pra gente rir, pra gente olhar. É muito aquela trend, não sei se vocês já viram, do Instagram, TikTok, que é o cachorro deitadinho na cama, fazendo qualquer coisa mais humanizado. E quando você é filho de um casal que não tem filhos, aí tipo o cachorro sendo ultra mimado. Bem por aí. É bem simples, mas eu acho que ia render muito e conversaria total com a nossa vida cotidiana de hoje. E qual seria o título da tua sequência? O Ato da Compadecida. De o novo. Ato. O Alto. Foi mal, gente. O Ato é ótimo. O Ato seria legal. Pode até trocar, mas eu queria manter o 2 e tipo... E eu queria até que os nomes fossem parecidos. Sei lá... Não consigo pensar exatamente, mas eu queria algo que fosse um anagrama, algo que já sugerisse uma sugestão aos personagens originais. Bem simples, mas eu acho que não tinha nem perigo de errar, sabia? Dava um dinheiro bom. Excelente, muito bom. Aí tem que se passar nos dias de hoje mesmo, viu? 2023, pós-pandemia, porque pra gente poder... ver aí como é que ficou a relação depois de você ficar trancafiado com o cachorro um ano. E a traição na família, né, ali, pode ser acontecer nas redes sociais? Pode, por que não? Porque hoje em dia já se considera até um like uma traição. Tô lascado. Se minha mulher descobrir quem eu ando curtindo, eu tô no salto. É tipo isso. E eu queria que dirigisse o menino do Bem-vindo a Xeramobim, né? Que fez o Cine Hollywood também. Que é o... Eu não sei falar direito o nome dele, mas acho que é Alder Gomes. Elder Gomes, é algo assim, é com H. Enfim, muito eu bom. Acho que ele de comédia, ele entende muito. Eu acho que esse podcast aqui, ele vai acabar muitos relacionamentos, gente. Opa, aí, ó! Eu tô preocupado. Eu acho que das duas, ou pra poder valer muito a pena, a gente tem que cobrar pro povo ouvir, ou então a gente tem que correr o risco e ir na vida louca e deixar a vida me levar. Eu acho que bom que esse podcast seja publicado, porque se alguém copiar nossas ideias... a gente pode processar, porque pô, só a ideia é maravilhosa aqui. Sim. Então, já pode contar que ele vai estar publicado no dia 5. Olha aí. Nossa. Só para deixar claro, o texto do Alto do Compadecido foi eu que escrevi, e o do Pensador foi ele que escreveu. Então, se tentar copiar aí, ou no mínimo, nos dê os créditos. Não, cara, eu quero publicar. Eu quero publicar o Alto do Cu Padecido no post do episódio. Maravilhoso. Vai ser muito foda. Bom. Quer o texto? Me manda que eu vou publicar no corpo do episódio. E aqui conosco, né? Tá de modo virtual e não presente, o nosso amigo Maverick. Fala aí, Maverick. Olá, ouvintes do Água de Moringa. Sim, sou eu, Maverick, saído das masmorras profundas e imundas do OmegaCast do OmegaStation.com.br. Estou aqui com vocês pela primeira vez, né? Fui convidado finalmente por esse Zé Ruela do Jota para gravar com vocês sobre o Alto da Compadecida 2. Então, vou colocar já para vocês o que eu acho disso tudo. E, bem, se vocês querem nos ouvir, é só entrar no OmegaStation.com.br. Vou repetir, hein? OmegaStation.com.br. Vocês vão ouvir, sim, Cláudio Dragão Dourado, eu, Livecat e a Luca Moon falando as maiores asneiras do mundo. E esse ano eu tenho novidades. É, não tenho mais o hype do Ômega, mas tem novidade no ar. Presta atenção que você vai ver já aparecendo aí no seu feed fedido. E então, Maverick, qual é o seu roteiro? Então, Jota, o Pensador, Rebeca, Cris Navarro, olha, nossa senhora, eu já edito essa mulher e ainda tenho que escutar ela aqui. E, bem, eu vou fazer agora aqui o de, como é? Autor, haha, é, nossa senhora. Diretor, Maverick Saldanha. Elenco, Matheus Nathier Garley, não vai sair o nome dele nem a pau, como João Grilo. Celto Melo, como Chicó. Virgínia, como Rosinha. Nossa, ela como Rosinha é linda. Maurício Gonçalves, como Jesus Cristo. Esqueleto do He-Man, como O Cara. E Morgan Freeman, como Deus. É, porque Deus tem que ser Morgan Freeman. Baseado em Na Porra da Minha Mente Doentia. Então, vamos lá. Pro início do filme, eu tava pensando no Chicó, né, junto com o João Grilo ali andando pela estrada, aquela estrada de barro, né? O Jota conhece bem como é esses lugares. É, conversando sobre o casamento da Rosinha com o Grilo. Então eles encontram ali um jumento. Um jumento celestino ali, né? É, que começa a puxar o Chicó pela camisa e leva os dois até uns cactos, assim, bem esquisitos, bem contorcidos, né? E do nada um cara aparece. Sim, o cara. Um esqueleto meio amarelado, musculoso, roxo, com roupa roxa, com uma capa roxa, e aí ele começa a conversar com os dois, dizendo que todos os problemas que estão acontecendo nessa refilmagem podem ser resolvidos com eles voltando no tempo para a filmagem do primeiro filme, né? E dando um fim alternativo que elimine completamente qualquer forma de você tentar seguir com a história. Então ele abre uma caverna, né? E mostra uma coisa assim coberta. Essa caverna sai do nada, ele tirou do cu. Aí ele mostra assim, né, ele puxa, quando ele puxa está aquele carro prata com vários equipamentos por cima, né, escrito DMC na frente. E após ele ensinar os dois retardados mentais a mexerem com os circuitos do tempo e coisa e tal, ele primeiro avisa para que os dois evitem colidir contra uma cabine de polícia azul, isso pode dar muito problema, ou com uma Bird of Prey verde, Bird of Prey, Klingon é verde. E depois de explosões, luzes e o nosso querido DeLorean correndo, eles voltam no tempo. A história vai ser mais ou menos assim, o drama vai ser mais ou menos uma ideia primordial. Eles voltam, começam conversando com eles mesmos e com os outros personagens do primeiro filme, tentando fazer com que eles levem a finalização do filme para uma coisa que seja impossível continuar. Não conseguindo isso, eles começam a conversar com toda a equipe oficial de filmagem, camarim, tudo, pessoal de roteirização, com os próprios atores, sim, eles conversam com o elenco, né? Além de conversar com os personagens, eles conversam com o elenco também. Eu sou doente, fazer o quê? E nisso eles têm ali uma tentativa de fazer e conseguem convencer alguns, outros eles não conseguem convencer. Então eles resolvem o mais louco de tudo. Eles conversam com o próprio na sua bunda, ou quer dizer, Suassuna. Conversando com Suassuna entende que vão fazer uma besteira no futuro, tentando fazer com que a franquia, tentando criar uma franquia. E ele começa a redigir um roteiro novo para um final novo para o roteiro dele. Ali, junto com o Chicó e com o Grilo, dando aqueles pitacos retardados dele, né? E ele começa também a perguntar a todo mundo. E nisso vai tendo aquelas confusões, vai aparecer do nada, assim, um ser de capa preta, com um capacete preto, uma respiração muito característica. Junto com os caras com uma testa franzida, com umas facas, parecendo até um pessoal de banda de rock metal dos anos 80. Fala aí, Keys. E eles começam a tentar impedir o Suassuna e os personagens a fazerem isso. Sim, botei o Darth Vader e os Klingons no meio dessa porra toda. O filme é meu, faço o que eu quiser. E bem, no fim, lógico, eles conseguem fazer com que o final da história seja modificado. Resolução final do filme. No fim, Cristo se encontra com os protagonistas e com o próprio Suassuna. Nesse momento, Suassuna evoca Pai, Filho e Espírito Santo. Sim, nesse momento aparece Morgan Freeman como Deus, né? Junto com Cristo. E eles, que é o Maurício Gonçalves, né? E eles começam a conversar com suas turmas, os personagens. Então, eles resolvem escrever um final, aonde Deus diz: nunca mais será feito nada baseado nesta obra, pois a partir deste momento o universo acaba. E sim, nós vemos uma luz imensa na tela e acabou o filme. Se alguém não gostou do roteiro, problema é de vocês. Eu não mandei o Jota me chamar pra fazer o roteiro de filme, ainda mais eu sendo doentio do jeito que eu sou. É isso aí, gente. Então, eu sou o Maverick, como falei pra vocês. Procura a gente lá no omegastation.com.br. Um prazer, Jota, um prazer, pensador. Foi um prazer estar com vocês aqui, inenarrável. Infelizmente, como vocês podem notar, isto é uma gravação. Eu não participei da gravação porque o meu computador é uma bosta e não funcionou. Mas eu trouxe a minha participação porque eu não poderia faltar o meu querido amigo Jota. Show de bola, gente. Muito obrigado, um beijo. E quer dizer, um ômega beijo. Vou voltar com essa bosta de ômega beijo. E até a próxima. Muito bom, muito bom. E agora eu vou trazer pra vocês a minha ideia de roteiro, que eu já tô com vergonha, porque, né, com essa pluralidade de ideias, o meu vai acabar se perdendo aqui, mas já que tá escrito, vamos lá. Não vai ter um diretor só na minha sequência do filme, né? Serão vários diretores, porque também vai ser um formato de série, uma sériezinha de 10 episódios de 30 minutos cada. O elenco principal original vai estar lá, velhos e caquéticos como estão hoje, exceto a Virginia Cavendish, que não envelhece, não sei porquê, entendeu? Vai estar o Celto Mello, o Matheus, do sobrenome difícil, e a Virginia. E o elenco grande. Uma coisa interessante que eu iria sugerir para essa sequência é que seriam utilizados atores consagrados do nosso cinema, do teatro, né? E atores novos, né? Novos atores de teatro, principalmente do teatro, que é mais interessante para isso aí. E a série seria uma série estilo Black Mirror, né? Que cada episódio traz uma história independente, separada. Seria uma antologia, então. Exatamente. E só que essa antologia vai ter um fio condutor, né? O fio condutor seria apresentado no início de cada episódio, que é o trio, né? Que agora estaria mais velho. Começaria perseguido por pessoas de algum povoado, de algum lugar, depois de aplicar vários golpes na comunidade. A narração, né, imita o filme de Lisbela, O Prisioneiro, como se fosse uma TV antiga e tal. E a cada episódio traz o resumo de uma dessas aventuras mal sucedidas desse trio. Porque o Chicó, o João Grilo, levaram a personagem da Virgínia pro caminho dos golpistas, porque eles estão fodidos e pobres na estrada, né? Depois da abertura, né, eles são colocados, eles são vistos em volta de uma fogueira ou numa sala de uma casa velha, ou mesmo no meio da mata, escondidos, e conversando brevemente sobre a situação que eles acabaram de passar. E lembram, né, que alguma coisa assim já aconteceu consigo antes. Então a pessoa começa narrando o episódio. Por exemplo, a Virgínia, rapaz, que um apavoro desse, isso me lembra uma vez que aconteceu comigo uma coisa parecida. E aí ela começa a contar uma história. E a história vai sendo contada, tipo, todo mundo odeia o Chris, com aquela narração em off, enquanto a história vai acontecendo. Se ligou? Cada episódio traz um elenco novo, né? Podendo ter atores novos e consagrados e atores... E sempre vai ter uma representação de um cordel clássico em cada episódio. Então, eu estipulei uma série com 10 episódios e vai trazer 10 cordéis clássicos para ser representado nessas histórias que eles vão contar. Do mesmo jeito que o Chicó conta as peripécias dele dentro do filme, né? Vai ser essas histórias. Então, o primeiro episódio seria a história do Boi Leitão, ou Vaqueiro Que Não Mentia, que é do Francisco Firmino de Paula. O segundo episódio seria um deles contando a história do Sabido Sem Estudo, que é do Manuel Camilo dos Santos. O terceiro episódio, a peleja do Cego Aderaldo com o Zé Pretinho, que é uma embolada, né? Que é uma briga de embolada, que são dois cantores nordestinos batendo pandeiro e um cantando verso em cima do outro. O quarto episódio seria o cordel clássico do Juvenal e o Dragão, do Leandro Gomes de Barros. O quinto episódio seria o clássico também, né? Olha, tudo clássico. A chegada de Lampião no Céu, né? Pra marcar o meio da série, que é do Rodolfo Coelho. O sexto episódio, As Proezas de João Grilo, que poderia também ser contado pelo próprio João Grilo na série, que é do João Ferreira de Lima. O sétimo, As Palhaçadas de Bill, que foi escrito pelo Manuel Camilo dos Santos e que também tem episódio aqui no Água de Moringa. O oitavo episódio, O Cavalo que Defecava Dinheiro, que também tem episódio no Água de Moringa e foi escrito pelo Leandro Gomes de Barros. Foi o Leandro Gomes de Barros, exatamente. O nono episódio vai ser O Testamento do Cachorro, que igual O Cavalo que Defecava Dinheiro fizeram parte do filme original, O Alto da Compadecida, também escrito pelo Leandro Gomes de Barros. E para finalizar a série, no episódio 10, A Chegada de Lampião no Céu, escrito por José Pacheco, um dos cordéis mais conhecidos do mundo, né, produzidos no Brasil e está em domínio público. E aí, o que é que vocês acharam? Eu achei foda, cara, achei muito bom. Eu achei foda. Eu achei muito organizado, muito foda. Não, o sério, Júlio. Jota pensou já como uma franquia, cara. O próximo, como são muito cordéis, acabando a primeira temporada, ele pode só engatar várias na sequência. Então, não precisa ter uma temporada só, porque a quantidade de cordel clássico aí. E outra coisa que eu imaginei é que não precisa ter um estilo só. Como cada episódio é dirigido por um diretor diferente, roteirizado por um roteirista diferente, pode também ter estilo diferente. Um pode ser uma animação, o outro pode ser uma colagem, como aquele lá do. Como é apresentada a história de Chicó dentro do Alto da Compadecida. Aquela representação de colagem ali de animação parada, né? Fixa, que é bem interessante. E seria legal como é que chama aqui? Um laboratório de cinema legal para ser apresentado na TV brasileira. Ou lançado pela Amazon. Ô, Jota, tem uma coisa interessante que você colocou aí no seu roteiro, aproveitar aí, né, que já tô aqui mesmo, né, que é um feito pra quem já tá cagado. Essa situação de tu colocar um diretor diferente para cada episódio ou para cada temporada é algo Não, por muito... episódio. Por episódio. É uma coisa muito interessante. Porque o que que acontece? Às vezes dá um tempo, um intervalo entre uma temporada, um episódio e outro. E às vezes, por exemplo, o diretor recebe uma proposta melhor ali e acaba o contrato, né, entre esse meio tempo. Justo. E aí acaba o seriado. E tem altos seriados bons, como por exemplo A Segunda Chamada, que eu adorava, eu chorei nas duas temporadas, que provavelmente não vai acontecer mais, porque a diretora já não faz parte mais da Globo, foi contratada por um outro pessoal, entendeu? Então aí ficou triste, eu fiquei órfã de... E aí fica aquele, de série. Gostava muito. E aí ficou um negócio bem interessante, porque aí, querendo ou não, se acontecer uma coisa assim, a série continua. E é uma coisa que um episódio não vai ser tão interligado ao outro. Parabéns. Esse formato de antologia, nesse caso, é interessante que, como os atores não serão repetidos de um episódio para outro, daria uma oportunidade para que novos talentos, né, fossem vistos, né, para o bem e para o mal, né? Porque se o cara for um bosta, já vai, pá, atuou ali, mas não gostamos não, já nem chama ele para outro serviço. Só que teria que ser produzido com dinheiro. Falei, você é comunista! Com dinheiro, com financiamento de cinema, né? Porque se for fazer isso como novela da Globo, a gente tá fudido. Desculpa, Globo. Eu sei que vocês não ouvem a gente, mas desculpa. Mas as produções da Globo são muito boas, cara. São, claro. Hoje, porque eu tenho a GoPlay, né? Todo ano a gente assina pelo menos pra assistir o Big Brother. E ali eu aproveito já pra assistir as outras séries. Mas hoje em dia, as séries da Globo estão muito melhores, assim, do que há um ou dois anos atrás. Tem séries bem interessantes, tá? A segunda chamada mesmo foi gravada, salvo engano, em São Paulo, se eu não estou enganada. Em São Paulo, numa escola pública que foi alugada só para isso. Então, a maior parte da série é passada dentro das escolas ou feita na própria rua ali, sabe? Eu acho que às vezes dá para fazer, com pouca verba, dá para fazer uma produção boa. Que a Globo não tenha dinheiro, né? Mas mas a questão não é dinheiro. E é isso o que deixa a gente com o pé atrás com essas novas produções que estão vindo aí, principalmente essa produção do Auto da Compadecida, que, se for feito nos moldes da primeira, vai estrear como série na Globo. Uhum. E o problema não é só que vai passar na Globo, é a quantidade de gente, a quantidade de mão que quer botar um dedinho, que quer botar uma impressão digital no meio da produção. O diretor, o roteirista e quem tiver na produção pode até ter boa vontade e uma ideia muito boa, mas e o lobby, né? Eu acho incrível que, não importa o assunto, o Jota sempre cai nesse fetiche de falar de alguém botando o dedinho em alguém. Então, mas isso é vida, isso é gregário, isso é uma maneira de juntar as pessoas em prol do prazer, sei lá. Já vem o segundo capítulo, então depois eu vou escrever o segundo capítulo, o dedo do culpadecido. Olha, eu já tô tirando o meu roteiro do campo, vamos substituir por esse. Você podia escrever o dedo do cu falecido, que aí envolvia necrofilia também, ficava um negócio mais kinky. Eu vou anotar, o dedo do cu falecido, né? Aí a gente pode colocar... A gente pode colocar a personagem do filme do Pensador aí, a Jane Fonda, pra ser a portadora do cu falecido. Agora, assim, eu acho, diferente de você, do Jota, que acha que vai pra uma série, eu já não acho. Acho que já vai pra filme direto, gente. Boa, pois é. Eu não é sendo otimista ou pessimista, não. É só porque, já que já voltou cinema e tal, o streaming vai perder um pouco, entre muitas aspas. Mas você sabe por que eu acho que vai pra série? Ah. Que os direitos em cima dessa produção é da Globo, né? Sim. Então é pra abrir mão. Eu não sei como é que tá agora, mas que os direitos da produção inteira é deles. Eu acho que, se ainda tiver na mão deles, eles não vão querer abrir mão disso. Principalmente um pedaço de carne de sol desse tamanho, né? Agora, como como a Cris falou, gente, depois que eu assisti aquela série lá do hospital da Globo, cara, eu tive certeza de que eles podem fazer qualquer coisa. Porque eu sou apaixonada por Plantão Médico. Pra mim, a melhor série médica que já existiu. E, tipo, nada até então tinha me empolgado tanto de série médica quanto essa Sob Pressão. Quanto essa Sob Pressão, sabe? Então, eu acho que se vier com série, ainda assim, tem chances altíssimas de ter qualidade. Cris Navarro, minha querida, me diga aí, por quanto você vai vender o seu roteiro, se alguém roubar, o quanto você vai cobrar pelo seu roteiro, e faz já o jabá lá do seu Me Julgue Podcast. Eu troco o meu roteiro, porque a gente tem que pensar à frente para a vida toda, né? Eu troco o meu roteiro por um velho milionário. É só pra casar com ele, só é pra cuidar dele, não fazer mais nada. Desde que ele deixe a herança comigo. O resto do roteiro pode levar, meu filho, que é seu. E cara, tipo, o resto da vida, né, gente? A gente tem que pensar, eu sou uma mulher de business. Tenho sangue de Maria Bonita. Filha de Lampião. Me julguem por isso. Ah, eu acho importantíssimo isso aí. Você foi certeira. Tu viu, Beca? Tá certo. Cris Navarro do Agreste, cara. Claro. Cris Navarro Batista, cansada de guerra. Isso não é uma mulher, isso é um romance do Jorge Amado. Aí sim, hein? Gabriela. Faz as redes sociais lá do. As redes sociais do Me Julguem. Já esqueceu das redes. Pior que esqueci mesmo. Lica, não me mata não, te amo, tá? Arroba julguem-me no Twitter. Me julguem _ podcast no Instagram. Eu acho que é isso, gente. Aí tem um e-mail do Me Julguem, que é mejulguempodcast.com.br. Não, ponto com. Gmail. Ah, peraí, gente. O e-mail é... Nossa. Já faz tempo que eu não gravo. O e-mail é mejulguempodcast@gmail.com. Vocês podem encontrar também no site para facilitar tudo. É www.mejulguempodcast.com. E a minha rede social é cristianeb.navarro no Instagram. Obrigada pelo convite. Eu adorei aqui tá participando. Assim que der, eu posso voltar mais vezes. Só é ser chamada. Vocês me chamam por educação e eu venho porque eu não tenho nenhuma. Não tenho vergonha de dizer isso mesmo, sou descarada. E é sempre um prazer estar aqui no Água de Moringa. E tu, pensador louco, por quando tu vai vender o teu roteiro e já faz, como diz o Nerdmaster, o jabá daquele lugar umbroso do Teatro Escuro? Vamos lá. Como eu sou também um homem de negócios, eu nem vendaria, eu trocaria, como profissional que eu sou, eu trocaria o roteiro por um fardo de corote, porque nunca é demais, e porra, gostaria de vê-lo aparecer aí nas quebradas da cultura nacional. E quem quiser conhecer meus trabalhos como podcaster, vocês podem encontrar no Teatro Escuro do Pensador Louco, em bladobladoblado.pensadolouco.com, onde tem podcast sobre músicas que talvez você não conheça, encenação de audiodramas de autores e autoras em ascensão, tem podcast sobre cinema, sobre quadrinhos e tudo feito por gente drogada, então vocês sabem o que podem esperar. E nas redes sociais, eu sou @pensadorlouco no Twitter e @pensadorlouco no Instagram. E é isso aí, assim, sem qualquer moderação. Por falar nisso, eu acabei de ver o último episódio do Necrofilme com lá. Ah, very nice, cara. Pô, muito bom. Muito obrigado pela audiência. Espero que você tenha gostado. Espero que você assista aquele filme. Eu assisti aquele filme, tudo bem, em velocidade 2 no YouTube, mas eu assisti aquele filme agora. Depois que eu ouvi o podcast, o filme Crimes Temporais, né? Isso, Cronocrimes. Los Cronocrimes. Gostou do filme? Espero que você tenha gostado, cara, tanto do filme quanto do episódio. Se eu tivesse assistido o filme antes de ouvir o episódio, talvez eu não tivesse gostado. Aquilo gerou bastante discussão, né? É um filme que dá uma pequena... Dá um nozinho na cuca aquele filme, né? Dá. E mesmo tendo assistido rapidinho, porque eu fiquei curioso, dá pra entender muito bem, depois que vocês comentaram, que vocês elucubraram em cima do que aconteceu no filme, é muito melhor de assistir. Muito bom. Muito bom, cara. Obrigado de coração. Ô, Jota, eu só queria aproveitar também, né, fazer uma divulgação aqui de um amigo nosso aqui, né, que ele quem fez a logo do Me Julguem Podcast e a vinheta também foi o Pensador Logo que fez. Ah, valeu, cara. Pô, obrigadão. É só quem quiser também algum job aí, o Pensador Logo também faz. Dá uma conferida lá no mejulguempodcast.com que aí vocês vão ver o trabalho do Pensador aí. Pô, muito obrigado, Cris. E galera que tá ouvindo, pô, faço mesmo, cara. Engulo, cuspo, faço lap dance, o que vocês quiserem, cara. Estou indo pra sua casa agora. Deixa a porta aberta. Nossa, já vou começar a me depilar, então. Não precisa, aí eu não vou mais. Ele gosta é o cu cabeludo mesmo. Cuca Beludo, não é isso? Cuca Beludo, exatamente. Cuca Beludo. Beludo é o sobrenome do cara chamado Cuca. Tá, exato. Entendi. É igual aquela história, né? Seu Cuca é eu. Seu Cuca é eu, exato. Rebeca Bento, a nossa mais nova membro da família Água de Moringa. Fala por quanto você venderia o teu roteiro e das suas redes sociais e seu jabá. Cara, pensando que vai pro cinema, eu me contentaria com 20% da bilheteria. Capaz de você ficar devendo. Não. Eu vou ficar devendo. Eu sempre acredito em bilheterias boas. Porque mesmo que faça uma bilheteria ruim, 20% de alguma coisa que eu não tenho já é muita coisa. Então, gente, eu sou lá do Roteiro Nerd. Roteiro Nerd com 2Ds no Instagram. E no site roteironerd.com. Eu escrevo sobre filmes, séries, sempre eu trago veredito dos filmes da moda, séries da moda, que tá aí no hype. Também tem resenha de jogo, tem resenha de livro, tem resenha até do meu gato, se duvidar. Então, se você é aleatório que nem eu, vai lá, Roteiro Nerd com 2Ds no Instagram, somos muito legais. E agora no Água de Moringa. Pois é, agora também no Água de Moringas. Como é aquela propaganda? E agora você também pode adquirir no Águas de Moringa. Opa, isso foi legal. E agora vai cortar pra colocar como vinheta, alguma coisa assim, né? Meu Deus! Eu quero meus 20%. Eita, calma aí. A gente não tem receita. Eu vou mandar 20% das contas aqui. Isso que eu ia dizer. Ela não falou 20% de quê? Das dívidas do Água de Moringa? 20% do que eu devo pro Jorge. Eu então, faço a herdeira das suas dívidas. A minha ideia de roteiro fosse aproveitada de alguma forma, eu estaria disposto a receber a módica quantia de 1 litro de uísque por mês, de boa qualidade, claro, né? De preferência de maior de idade, que eu não sou um pedófilo, então uísque para mim é só acima de 18, então... E seria isso, cara, me dá 1 litro de uísque de boa qualidade e acabou, você resolve o meu problema, né, vou ficar bêbado, porque se der sucesso e eu perdi dinheiro, eu fico bêbado e esqueço. Tá bom, então vou mudar a minha questão também, que eu vou ser mais humilde, então, uma lanchonete, um hambúrguer por semana tá bom. Pô, aí tu vai virar eu. É um pensador louco, né, que nós somos, tipo, o professor Pig lá do Batman. Boa, pode ser. Não importa, comer é vida, mano. De todas as formas. Então, pessoal, quero agradecer a vocês por ter me atendido a toque de caixa, que eu chamei todo mundo ontem e tá todo mundo aqui hoje. Muito obrigado, vocês são maravilhosos, certo? Obrigado, Pensador Louco, obrigado, Cris Navarro, obrigado, Rebeca Bento, certo? E quero agradecer também aos ouvintes que acompanharam a gente até aqui. E tá na hora de eu ir ali bater uma macaxeirazinha com carne de sol. E tchau e benção. Conseguimos? Yes! Conseguimos! Estamos aqui, invadindo Paranerdia. É, foi fácil demais. Para convidá-los a fazer parte da nossa resistência. Se você é um ouvinte, então já faz parte da resistência. Nós contamos com você para comentar no post deste episódio, sugerir ideias e criticar as coisas que não gostou. Mas se deseja, assim mesmo você pode ajudar. Sendo mecenas, patrocinando e ajudando Paranerdia. Sim, com R$1. Tá pensando que não ajuda? Cara, ajuda pra caramba. Todos os mecenas são agradecidos em todos os episódios. Então, venha participar. Não consigo te ouvir. Estamos perdendo a transmissão. Oi. Junte-se a nós. apoia.se/Paranerdia ou no picpay.me/Paranerdia. Putz, vamos conseguir manter o sinal, a gente vai cair. Como eu disse, e não dá tanto pra falar, vocês estão vendo? É apoia.se/Paranerdia ou picpay.me/Paranerdia. Teu sinal, a gente vai participar. Cair. Venha participar, apoia.se/Paranerdia ou picpay.me/Paranerdia. Começando em... Prontos ou não, começando em 3, 2... Opa, deixa eu fechar o aqui. Filho da puta. Oxente, jogo sério do meu coração. Seja bem-vindo ao nosso cantinho. Pode entrar, pode chegar. Ó, e se sente aí que a casa pode não ser sua, mas a liberdade é. Rapaz, hoje a gente... Puta merda, pera um pouquinho. Gente, joga um saiado do meu coração. Seja bem-vindo ao nosso cantinho. Pode chegar, pode entrar. Oi, se sirva aí das pizzas das meninas ali, porque a casa pode não ser sua, mas a liberdade é, rapaz. Mas, rapaz, hoje juntei uma equipe mais porreta do mundo pra me acompanhar no exercício. Ah, toma no cu, Jota. Vai tomar no cu. Os extras desse podcast são a melhor coisa. Pô, não é? Vamos lá. De novo. Oxi. Tomar no cu. Jorge, corta tudo a partir da, antes disso. Não. Começando agora. Valendo. Este episódio foi editado por Fire Falcons Editions, que você encontra em firefalcon.com.br, aliado a animesphere.com.br.